4 ząb. Basta-me um segundo, saio porta fora. Quando o criminal acordar a senhora, vou ser eu quem conta tudo ao seu polícia e acordar a esquadra a trazer a milícia. A porta fechou-se e ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Abriu-se a janela, veio o jardineiro, agarrou-se a ela, não sei que lhe deu. Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? E ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Ó senhor sinistro, tenha lá cuidado, que o melhor do mundo é não ser enganado. Ah, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas?